repreendas com dureza os anciãos como a paz. Honra, honra é a certeza pela pureza e paz. As viúvas que são verdadeiras esperam em Deus em oração, cuidando da fé sem barreiras, são luz em cada coração. Ó Senhor, queremos honrar os que servem com amor. Em família, piedade é o nosso clamor. Que nossas vidas e unidade sejam sempre pra Teu louvor. Ó Senhor, queremos honrar os que servem com amor. Ensina-nos a buscar a verdade em cada andar. Que as moças que são filhas sejam sábias ao amar. Famílias em comunhão, governando com verdade. Que o amor seja a missão e a paz nossa eternidade. Ó Senhor, queremos honrar os que servem com amor. Em família, piedade é o nosso clamor. Que nossas vidas e unidade sejam sempre pra Teu louvor. Ó Senhor, queremos honrar os que servem com amor. Sejamos Teu Senhor, cuidando uns dos outros, em amor e em compaixão. Pois na fé somos um só e unidos em adoração. Ó Senhor, queremos honrar os que servem com amor. Em família, piedade é o nosso clamor. Que nossas vidas e unidade sejam sempre pra Teu. Ó Senhor, queremos honrar os que servem com amor.